Hoje, na cabeça do Ned, Theon, Arya, o amor entre pais, tios e sobrinhas, filhas, fornicação e mortes. Não sabias de nada, Jon Snow. Lamento. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos ao último episódio da primeira temporada da Cabeça do Ned. Finalmente acabámos isto. Finalmente. Eu sou o Manuel Reis, comigo tenho o meu estimado colega do podcast TV Dependente e um dos administradores da página Game of Thrones Portugal, do APS Portugal, Vítor Rodrigues, como estás? Ora, boas, estou tudo bem. Estás desiludido? Ok, já falamos sobre isso. Sou um bocadinho... Ok. Pronto. E à minha frente tenho um convidado que eu já tinha mentalmente reservado para este season final e porque ele queria muito vir cá e ele é, como ele próprio disse, nerd! Nerd! Nerd! Sou tão nerd que sou eu que me convido para vir a podcast sobre séries em cabos de universidades. Ele mandou, se lembram do programa com o Hugo Rosa, o Guilherme mandou um recado que queria vir cá. Guilherme Fonseca. É pá, muito obrigado. Obrigado. Ex-apresentador do Inferno, atualmente apresentador do Curto Circuito do programa. Do Curto Circuito, não, CC All Stars. CC All Stars. Vamos dizer os nomes como deve ser. CC All Stars. CC All Stars e o Graças a Deus. E o Graças a Deus no canal. Minúscula no Deus. Com Minúscula no Deus, que passa aos domingos. Aos domingos às 10h30, que é uma hora que há pouca coisa a acontecer na televisão. Sim, sim, sim. E eu resolvi pôr agora nem há nada na TV, não compraram o Copa América só para encher nada, o horário. Nada. Posso só dizer uma coisa? É o único programa que não tem gente a dançar, se calhar. Possivelmente. E olha que se arranja se for preciso. Diz. Deixa-me só dizer uma coisa. Espera, deixa-me só, eu esqueci-me de dizer, o Guilherme foi um dos apresentadores considerados para substituir o Jon Stewart no Daily Show. Continua. É verdade, fui e recusei. Disse não. Deem lá isso ao Trevor Noah que ele precisa. Deixa-me agradecer-te o convite. Deixa-me dizer-te que já era fã deste espaço antes, mas eu acho que está na hora de tu atualizares um bocadinho o nome disto. Para? O bracinho do Jamie. Ou a pilinha do Theon. Nós, na semana passada, experimentámos a pilinha do Theon. A pilinha do Theon era um nome muito melhor. Nós, na semana passada, fizemos isto. A pilinha do Theon! Não funcionou? Não. Epá, não. A cabeça de Ned... Epá, é algo tão... Já remete para toda a série, não é? Uhum. Portanto, pois é. Acho que... E é aquele tipo de nome que é um porque spoiler, Stark, mas já podes, não é? E o Ned Stark já é mais conhecido que o Theon, acho eu. Acho que é mais conhecido que o Theon. Okay. Pronto, chama-lhe Rick, o que tu preferires. Não, agora chama-lhe Theon. Agora já é Theon agora outra já vez. Já voltou a ser Theon. Mas muito obrigado pelo convite, espero não estragar isto. Não vais estragar. Okay. Eu sabia que eras... Eu sabia que eras um fã da série e, tinha de ter cá. Sou. E sou daqueles fãs só da série mesmo. Eu nunca li os livros. Eu sei que o Hugo Rosa, por exemplo... Tu estiveste à porrada com o Hugo Rosa. Eu tive o dia todo à porrada com o Hugo Rosa por causa deste episódio. Uh-huh. Por uma razão muito simples. E vou já insultá-lo primeiro. Hugo Rosa, és um cabrão. Pronto, okay, já está, tirámos isto do sistema. Já está marcado como explícito. Basicamente, o Hugo Rosa quer fazer uma piada com o último plano deste episódio. Isso é um spoiler gigantesco, não pode fazer. Exato, eu estou a discutir há horas com ele, porque ele é sacana e diz 48 horas depois as pessoas já têm a obrigação. Não, é assim, segundo as regras do College Humor, e como sabemos o College Humor é um site perfeito para fazer regras para o mundo, é um dia após a exibição do episódio, um mês se esse episódio for final de temporada, um ano se for final de série. Por exemplo, o final de Lost, em que vão todos só um ano é que depois final é que eu Breaking falei Bad, livremente. Só um ano. Okay. Só um ano. O final de Breaking Bad já podes falar, por exemplo. Ok. Sabes que eu discordo do Hugo Rosa e do College Humor. Sim. E eu acho que ou a piada que o Hugo quer fazer é muito boa. Sim. E não é. É péssima. É uma má piada. Ok. Ou não vale a pena. Mas é o Hugo Rosa. Mas é o Hugo Rosa. ou a piada é muito boa ou não merece a pena. Eu não venho aqui dizer como é que acaba o suspeito do costume no Titanic. Porque acho que é uma questão de bom senso e como guionista sou contra spoilers de qualquer género. Sim, portanto, estás contra a piada por ser má e por ser spoiler. Exatamente. Ok. Tanto por uma razão como pela outra. Hugo, eu dou-te espaço de defesa destes argumentos na próxima temporada da Cabeça de Ned, porque não temos mais episódios. Ok. Portanto, até 2016, Hugo. Até 2016. Pronto, só queria tirar isso do sistema e queria só dizer que odeio o Hugo Rosa. Pronto, bem, é isto. Vamos já começar e vamos começar pela área que, com este episódio, passou a ser a protagonista da nova sequela da novela da TVI. Olhos de água. Sim. Sim. A área vai substituir Sofia Alves na sequela de Olhos de Água. Portanto... E qualquer telenovela mexicana. Não, só Olhos d'Água, só Olhos d'Água. O Vítor não ouviu isto, ele está por Skype. O Vítor não ouviu que pusemos aqui a música do... Exato. Okay. Eu percebi, só podia sair a asneira. Exatamente. Já sabia que tu ias fazer... Não sei. Estando que eu à frente sabia. Disto, só podia sair a asneira. Bem, Ária. A Ária matou um dos nomes da listinha. O primeiro de todos, o primeiro de todos, não é? Finalmente. Uhum. Já estava toda a gente à espera que isto acontecesse. O que não estávamos à espera era que ela saísse desta coisa cega. Ok. Sim, é verdade. Acho eu. Não sei. Foi totalmente inesperado, mas é muito fixe, na minha opinião. Sim. E é muito forte. Sim. A cena de a última coisa que ela vê na vida... É ela morta. É ela própria, uh-huh. É a carinha dela morta. E isso é muito fixe. Yeah. Porque é aquela cena de a girl has no name, agora já foste mesmo, passaste para o lado de lá. E isso é fixe. Eu não sei bem o que é que eles vão conseguir fazer com a Arya ceguinha. Eu espero que ela não seja assim uma espécie de Daredevil que combate o mal, mas está sempre cegueta. Mas não, eu... é que o Daredevil vê fogo, ela não vê nada. Pois, ela não vê... quer dizer, não sabemos. Não sabemos. Ela também tem um irmãozinho que tem um olho na testa e que vê merdas à distância, que sim, não apareceu nesta temporada. Mas não sei bem o que é que eles vão fazer com ela. E também tem um... Não é familiar, pelo menos que saibamos, mas também tem um que não tendo a altura para ser um guerreiro, luta. Sim. Vítor, o que é que viste eu acho, nisto? Eu acho que vai ser algo muito temporário. Eu acho que aquilo foi uma espécie de castigo do Joaquim. Tipo, ela tirou os olhos à sua vítima e agora ele tirou-lhe os olhos a ela. Eu acho que é tipo um tipo de castigo simbólico que ele está a fazer. Mas acho que é temporário. Achas que é temporário? Eu acredito que sim, pelo menos, assim, há coisas que eu não me estou a relembrar agora muito bem da história dos livros, mas eu tenho a ideia de que é só temporária. Eu não sei se nos livros ela já recupera o olhar, mas no fundo a lógica não diz-me que não faz sentido ela manter-se cega. Uhum. Ou seja, a história dela não ganha nada com isso. Eu acho que é uma espécie de castigo simbólico. Opa, da mas... parte do Joaquim, tipo... Como ele faz aquela coisa do tiras uma vida, tens que dar uma morte, etc. Como tiraste os olhos a ele, agora ficas sem olhos tu. Acho que é uma espécie de castigo temporário que ele está a fazer. Eu acho que nada é temporário, pá. Eu não quero saltar já para o grande spoiler deste episódio, que é o fim, em que basicamente uma personagem perde a vida. Não, podes saltar, porque se estão a ouvir isto é porque ouviram um episódio. Sim, mas podes... não queria saltar já para o suminho do episódio. Okay, okay. Mas pronto, mas eu sou da teoria, já estive na net e já estive a falar com o Rosa também sobre isto. Eu sou da teoria que é bom que se ele morreu que fique morto. Não me ponham a Melisandre a trazer o Zombie John. Epá, não me arranjem uma maneira do gajo voltar, porque um dos trunfos e um dos grandes prazeres que eu tenho ao ver esta série é... O gajo morreu. Sabes, quando saíram os 4 primeiros episódios, eu pus-me a gozar com toda a gente e a dizer não acontece nada de especial, só aparece o Zombie Ned. E as pessoas, não me contes nada! Não me contes nada! Ah! Eu acho que se as pessoas morrem. Por favor, mantenham o John. Se foi para morrer, mantenham-no morto. Não, está morto, ele está morto. Eu respondo a isso quando chegamos à parte do John. Ok. Bem, Mas, em resumo... Não se vai manter cega. Mesmo com aquela morte à Caitlyn, sim. Porque faz lembrar a morte da mãe. Uhum. Mesmo toda aquela cena que foi muito badass, mas acho que não salva o arco dela durante a temporada. Acho que foi uma seca brutal. Isto tudo podia ter sido despachado nos últimos episódios. A história dela. Eu acho que a história dela podia ter acabado a meio da temporada, porque o suminho que se tira é muito pouco. Uhum. Mas pronto, acho que o fim é melhor do que... Quem vir este fim pensa que o quarto dela foi um espetáculo, mas não acho que tenha sido. Sim, acabou bem, mas custou muito a chegar lá. Sim. Sim, exato. Bem, vamos então passar já à Cersei, que teve... Alina Hedy teve, provavelmente, uma das melhores cenas de toda a série. Eu vou só dizer o isto. O caminho da penitência é fogo. A cena é absolutamente incrível e, como atriz, ela tem um trabalho divinal, porque aquilo deve ser horrível e muito difícil de fazer a todos os níveis. E ela, se não era a melhor atriz da série, em termos de trabalho agora de atriz, agora é. É absolutamente inacreditável a cena porque que ela faz. Porque eles são minutos duros até para nós, enquanto espectadores. Vocês sabem que não é ela, certo? Mas estás a falar da nudez, é isso? Sim. Sim, mas... O trabalho da atriz está lá mesmo. Sim. Eu acho que aquilo é absolutamente inacreditável ela mesma. Porque... É, mesmo a dupla também é duro. Sim, é tudo. Quer dizer, pronto, a dupla, quer dizer, não se vê a cara. Se tu me disseres assim, eu vou-te filmar todo nu, mas depois não se vê. Podia ter escolhido uma dupla mais proporcional, notava-se perfeitamente que não era ela, mas um pequeno background. A cidade onde eles filmaram aquela cena não permitiu que houvesse Walk of Shame nu. Por isso é que aquilo é feito, entre aspas, em duas partes. Uma com a dupla e na por cima ali na Heidi tem cláusula de não nudez na série, por isso também não poderia ser ela. Okay. Mas acho que em termos de CGI está muito bem disfarçado. Está muito bem feito. Acho que pelo peito e algumas partes do corpo percebe-se que não é ela, mas é preciso estar a pensar. Mas espera, já tinhas visto nua para dizer não, aquilo não são as mamas dela. Conta-nos mais sobre isso, Peter. Não, mas aqui nos vestidos, com os vestidos que ela usa na série não dá para perceber, mas ela fez outros papéis, ela fez aquela, não sei se te lembras da série Terminator. Sim. Que ela fazia Sarah Connor. Não, estavam-lhe a cortar tipo... o cabelo e eu estava a pensar, é a Sarah Connor! Ela, se tiver metade daquele peito que tem a dupla, já é muito. Mas pronto, isso é absolutamente secundário. O importante ali é mostrar... Eles fazem muito bem em mostrar a distância que ela tem que percorrer. E depois nota-se a cara dela que vai quebrando. Ao início ela é toda pomposa, como quem... escravos e formigas. Sim, é superior e perde isso. Começa a fraquejar aos poucos. E a cara dela começa a entrar no choro. E depois começam a chover fezes e sangue e etc. E acho que é uma cena muito, muito bem feita. Acho que é de uma das melhores, como tu próprio disseste, é das melhores cenas que a série já teve. Sabes o que é giro nisto? E isto é a minha leitura da cena. Eu acho que há um episódio em que ela diz ao irmão, ao anão, acho eu, em que o anão diz qualquer coisa, mas isso não seria justo. E ela vira-se e diz, epá, se tu estás à procura de justiça, nunca a vais encontrar. Ou seja, há vários graus de cinzento, não há bons e maus. E o que é giro com a personagem dela é que tu passas 5 temporadas a odiá-la, ela é a pior pessoa do mundo. E agora? E no momento em que tu finalmente tens aquela cena de bem feita, tu ficas do lado dela. Tu dizes, isto é demais. Ela nem a Cersei merecia isto. Acho que é porque conseguiste encontrar alguém pior do que a Cersei. É pá, sim. Sim, mas o que é giro é isso. É tu ficares do lado dela, estás a ver, apesar de tudo o que ela foi fazendo. E isso é que é absolutamente espetacular, estás a ver? É, apesar da história toda da Cersei, tu odiares a Cersei, naquela cena tu dizes, é pá, é demasiado. É muito fixe. Eu acho que essa construção da personagem e da relação que o espectador tem em odiar a personagem é muito bem feita. Sim. Eu nessa cena lembrei-me do Tyrion, mas não me lembrei dessa frase. Lembrei-me mais daquela que ele diz que todas vai se tornar tipo cinzas na tua boca. Não estou a lembrar agora bem da frase, mas é muito, muito icónica. Que tu vais ter como cinzas na tua boca. Eu acho que este walk of shame dela é tipo uma... No fundo, quando a cena acaba e ela está com o Mountain Frankenstein, o olhar dela faz pensar um pouco... Ela não aprendeu nada com isto. Ela vai sair dali e vai matar toda a gente que puder e vai fazer das dela novamente. Eu vi exatamente ao contrário. Que é giro. Porque eu vi aquele caminho, a personagem... a dar uma volta de 180 graus. Eu não sei o que é que vai acontecer a seguir. E acredito que ela tenha muita raiva. Não só pelas pessoas que lhe tiraram cocó à cabeça. Não, ela eventualmente vai querer acabar com a igreja. Sim, mas já queria. Sim. Mas agora só está terminada. Ainda mais e vai ser o único objetivo. Eu acho que aquilo dá é uma volta à personagem. Porque uma miúda mimada que sempre teve o que queria e o papá lhe dava tudo e não sei o quê, finalmente foi lá abaixo ao buraco e voltou. Ou seja, percebes o que eu quero dizer? Sim, acho que finalmente tens o outro lado da Cersei. É mais humana. E é por isso que eu também fico do lado dela. Isso é fixe. Será? Não sei, vamos ver. Vamos ver só em abril. Devo salientar que nos livros é. Eu vou dizendo isto ao longo dos arcos, que é para as pessoas terem mais ou menos a ideia. Mas o arco dela, o que é sabido é por aqui. Okay. Por isso também não há tudo o que vier a seguir, se eventualmente não vier livro até à estreia da sexta temporada, que é bastante virá, provável. Virá, mas não virá a tempo de mudar, seja o que for na temporada, mas para o público. Sim. Para o público chegará o livro antes da temporada, de certeza, okay. Quase absoluta. Está bem. Vamos, queres apostar dinheiro nisso? Se não chegar, sim, antes do Natal, chega no Natal. Se não chegar no Natal, chega em janeiro. Chegará sempre antes de abril. A não ser que o George R. R. Martin decida adiar outra vez. Também não é impossível, mas... Ele está focadíssimo no livro. Sim. Era miúdo para morrer, se calhar, pela mão dos fãs. Não sei. Sim. Sim, eles estão tão fartos de esperar. Sim. Vamos então à Sansa e ao Theon. Sim, o Theon! Já não é o Rick. Aquilo é o Theon. Agora já deu a volta. Agora já é Theon outra vez. Redimiu-se. Finalmente. Acho que estávamos todos à espera disto no final da temporada. E eu achava que ia ser mais explosivo. Eu tenho que confessar que a maior gargalhada que dei, provavelmente, com o Game of Thrones até agora, sim, foi a outra rapariguinha do arco e flecha a cair e a bater com a cabeça lá embaixo no chão. Eu sou muito sádico, talvez por isso eu gosto muito do Game of Thrones, mas o Theon empurrá-la, ela a cair e a fazer... Epá, eu ri-me. Depois a ver o sangue explodir logo. Sim, com um bocadinho de miolos, sabes? É. Eu soltei uma gargalhada com aquilo. Verem HD. Sim, verem HD. Eu gosto que o Theon esteja de volta. Acho que ele volta mais ou menos quando dá jeito. É como quando o gordinho e a namorada vão ser violados e aparece o lobo. É um bocadinho Deus Ex Machina voltar o Theon agora, mas a história estava mais ou menos montada para isso. Sim. Ou seja, expectável, mas é porque a narrativa foi bem montada nesse sentido. Agora, o momento em que a outra acende a velinha e é o primeiro segundo em que a Brienne está de costas, uhum, isso é muito fixe. Eu gosto desse tipo de desencontros. Eu gostei desse momento. Acho que foi fixe. Vitor. Eu concordo, acho que o Rick era mais do que esperado que fosse acontecer, só que acho que perderam uma excelente hipótese de pôr a Sansa a tomar conta do seu próprio destino. Ou seja, eu gostava que tivesse sido a Sansa a acabar com a Miranda e não o Rick. Ah, ok. Por um lado compreendo, porque o arco caminhou para aí, uhum, mas foi um bom momento que tinham para dar um power à Sansa e que tiraram. Em relação àquele atirar da muralha, bom, eu sei que a neve é fofa, mas a muralha do Winterfell não é o equivalente a um escorrega do parque infantil. Eu posso ser muito nerd, desculpa interromper, Vitor. Posso ser muito nerd. Eu no outro dia, sabes porque é que eu papei essa cena? Por uma razão muito simples. Façam um favor quando acabarmos isto, ou quando vocês que estão aí desse lado a ouvir isto, acabarem de ver. Vão ao YouTube e procurem vídeos de russos a atirarem-se de oitavos e nonos andares para a neve. Okay. É absolutamente inacreditável o que aqueles fazem. E é possível. É possível, porque eu já vi russos sobreviverem de oitavos andares. É possível não só sobreviver, como sobreviver sem ser candidato a um prémio Darwin? Sim. Okay. Quer dizer, o candidato a prémio Darwin é preciso morrer para não, ser é candidato? Preciso ficar gravemente ferido e não morrer. Okay. Mas tens duas personagens que, tanto o Rick ou o Theon, como a Sansa, são... conhecem o Winterfell de uma ponta à outra. Ou seja, podiam perfeitamente pô-los a escapar por um túnel que os outros não conhecessem. Agora, aquela cena de tirar, tipo, dá-me a mão e vamos saltar, tipo, Thelma e Louise. É romântico. Não sei, achei um bocadinho... É dramatismo de licor doce. Sim. Já aqui falámos dos olhos d'água. Foi um bocadinho olhos d'água, pronto. Mas pronto, ok, passa. Mas Vítor, estamos-te a ouvir engasgado. Um bocadinho engasgado. O Vítor está com autotune. Por exemplo, desculpa. O Vítor está com autotune de Skype. Está-me bem agora? Sim, sim, sim, força. Eu estava à espera de algo melhor, porque a temporada começou com a Sansa. O Littlefinger dá um certo power à Sansa e a Sansa a ganhar o vestir de preto. O ruivo, etc, etc. E aqui perdeu-se a hipótese de tornar o personagem um bocadinho mais interessante. Perdeu-se a hipótese, sim. Sim, eu percebo o que ele quer dizer e por acaso faz sentido, porque a Sansa até agora tem sido uma personagem que agarram nela e fazem coisas com ela. Ela não tem propriamente nada a dizer. A única coisa que ela fez foi pintar o cabelo. Foi a única decisão que ela tomou. Eu acho que é dar-se tempo. Para já o Rick precisava de redenção. E voltar a ser Theon. E isso aconteceu. Agora deixa ver o que é que acontece, não sei. E agora vamos ver os dois a desbravar caminho. Sim. Há coisas que eles não vão fazer os dois, porque lhe faltam partes. Mas de resto podem fazer tudo o que quiserem. Ok, filhos não, mas é possível. Eu não sei. Mas é possível. Eu não sei onde é que o pênis. E esta frase vai ficar a promo disto. Eu não sei onde é que o pênis do Rick foi cortado. Ok, peraí, agora diz isso, mas tipo limpo. Ok. Eu não sei. Não. Tipo, diz isso, mas vamos todos fazer silêncio. Ok. E tu vais dizer isso. Eu não sei onde é que o pênis do Rick foi cortado, mas se calhar ainda é possível fazer amor com a Sansa. Ok, corta. Fiz. Só de salientar que nos livros acontece um bocadinho diferente. Porquê? Porque nos livros, e vamos falar disso agora a seguir, o Stannis está vivo. Está já a fazer a transição. Stannis, eu não tenho a certeza absoluta, 95% de certeza, que ele recupera primeiro Winterfell e depois é que é morto. E depois continua vivo. Ah. Okay? Por isso, o maior twist do episódio é mesmo o Stannis. Porque isso é spoiler para dizer... até para os livros. Porque isto é um daqueles pontos de não retorno. Porque, enquanto a Shireen, tipo, é uma espécie de spoiler, porque o próprio George R. R. Martin disse que é possível que ela ainda morra. É provável que ela morra nos próximos livros. É provável, sim. O Stannis nada fazia esperar. Porque o arco dele muda muito depois, e ainda tem muito para contar depois disso. Ele vai ao Winterfell, acho que liberta o Winterfell, sai do Winterfell, vai a outro sítio qualquer. Isto para dizer o quê? Porque acho que a Sansa encontra o Stannis nos arredores do Winterfell. Eu espero não estar a dizer grandes calamidades, mas eu tenho quase certeza que sim. Ok. Por isso é isso que eu queria dizer. A partir de agora também a Sansa é mistério mesmo para as pessoas que lêem os livros, porque não se sabe o que é que vai acontecer, mas é provável que a Brienne se calhar a encontre. Sim. E dê alguma coisa. Stannis Baratheon então foi morto pela Brienne. Foi muito despachadinho no início do episódio. Foi. Muito foi. Despachadinho. Até porque estava a começar a ganhar algum protagonismo. Sim. Aliás, foi um dos destaques do último episódio, da cabeça de Ned, e agora morre. É pá, era mais ou menos expectável, não é? Não. Eu que não li os livros. Eu também não. Eu que não li os livros, acho que a partir do momento em que o gajo fez aquilo à filha, eu não tinha qualquer esperança que isso fosse propriamente ajudar com a Melisandre ou com o Deus do Fogo. Sim, não. Ou seja, eu estava à espera que aquilo corresse mal. Eu não estava à espera que corresse tão depressa. Eu fiquei surpreendido com a velocidade a que despacharam o gajo. Sim, foi. Um episódio. E pronto, e ser a Brienne é um bocadinho do nada, mas faz sentido, lá está. Ela tinha ordens para isso. Sim, portanto. É do nada, mas eu acho que faz sentido. Olha, eu tenho muito a dizer. Esta é a cena que mais faz, tenho mais sobre dizer. Primeiro, foi a única cena que me surpreendeu, porque tudo o resto eu sabia que ia acontecer. E eu não sei se é por causa disso que o final me soou um bocado a pouco, por saber o que ia acontecer. Acho que não é por isso. O quê? O do Jon Snow? Eu sabia tudo, só não sabia do Stannis porque mudaram. Segundo, eu acho que todo o arco do Stannis chateia um bocado os fãs dos livros, porque ele nos livros é muito diferente, é muito mais interessante. Tem muito mais tempo de antena, é um gajo muito mais carismático. E aqui o pessoal acha um bocado insosso. Sim. Depois, acho que a morte dele, do ponto de vista, ou seja, tira mais à história do que acrescenta, é a ideia que me dá. Enquanto ele se mantinha vivo, as coisas agitavam-se, porque agora com a morte dele, quem é que vai fazer frente aos Bolton, quem é que, etc, etc. Depois há outra coisa que me irrita solenemente, que é um rei, e vamos entrem em todos os filmes de guerra que vocês já viram. Sim. Um rei sozinho a lutar e ninguém, tipo, dá nota dele. Ok. Normalmente um rei a lutar está no centro da batalha. Ele nunca na vida ficaria ali sozinho sem que o Ramsay ou o pai dele dessem nota que onde ele está. Ele é a peça mais importante ali. É o gajo que toda a gente tem que matar, dos Bolton. Por isso, só dois gajinhos a atacá-lo e depois a Brienne encontra-o ali no meio, como quem, olha, encontrar o Wally no meio dos corpos. Toda essa cena assim muito rebuscada para mim. Ele estar sozinho no meio da batalha, a Brienne conseguir encontrá-lo antes dos Bolton, foi muito rebuscado para mim. Acho que foi uma espécie de imposição por parte dos escritores, dos argumentistas do episódio, para que aquele arco se fechasse. Ou seja, a Brienne tanto prometeu que lá conseguiu. Mas acho que as circunstâncias que levaram a isso a acontecer são muito rebuscadas, na minha opinião. Não sei se vocês tiveram essa opinião ou não. Guilherme? Não concordo. Eu percebo que ele seja a peça mais importante de uma batalha, mas quer dizer, quando tu tens muita porrada, a certa altura há pessoas que desaparecem ou se afastam. Ou... Não me faz confusão que ele tenha ficado sozinho e ferido a tentar fugir para se reagrupar. Mas a... Vocês acham que há alguma hipótese do Stan estar vivo? Já com Não, aquela velha teoria de. não, não, não, não, não. Aquela velha teoria de se não se vê a morrer é porque está vivo. Não, acho que isso é muito wishful thinking. Eu Não, acho que acho que a ele está Brienne não tão ia morto deixar vivo. como. Acho que está tão morto como o Hound. Não, não, não. O Hound não está. É que O o Hound não Hound tinha não está. morrido. Não, O o Hound está. Hound Vês gravemente ferido. aposto. O Hound aposto que não está. Agora o Stannis tem quase a certeza que sim. Não, o Stannis está, Eu mas. acho que o The Hound sobreviveu. Tanto que matou, esmagou a cabeça ao outro a seguir. Eu acho que o The Hound estava muito ferido, mas não estava morto. Agora, o Stannis eu acredito que esteja mesmo morto. A Brienne não ia deixar sobreviver. É para matar, é para matar. Sim, ele está morto, mas o Hound. Epá, eu também. Eu acho que o Hound morreu. Mas pronto. Epá, pronto. É nisso que tu acreditas na série, Sim, não é? sim, sim. Já. Acho que Deixa-me não só é responder ao candidato a Vitor. prémio Darwin. Deixa-me só dizer uma coisa ao Vitor. O Vitor estava a dizer: eu não percebo muito bem o que é que eles vão fazer agora com a série, matando o Stannis, em termos narrativos. É pá, eu senti a mesma coisa. Com o Red Wedding. Quando acontece o Red Wedding, tu pensas, como é que eles vão pegar na história agora? Sim. Estás a ver? Estava tudo montado para estas pessoas serem os grandes candidatos e tu destróis totalmente um dos lados da equação. Fizeram outra vez a mesma coisa. Estava tudo montado para ser este gajo e destruíram um dos lados da equação. Eu acho que isso é um dos grandes prazeres que eu tenho ao ver o Game of Thrones. Ainda por cima, mais agora que se está afastado dos livros a um ponto em que as pessoas que leram os livros Tão estão furiosas. furiosas, que já não fazem puta ideia, já não têm a superioridade dos livros, estás a ver? Eu acho que ainda mais agora. Há a cena de. Então constrói lá isto outra vez. Há tanta Sim. gente que pode ser rei agora e quer ser rei. Este gajo desapareceu, foi da equação a 100%, como toda a gente do Stark no Red Wedding. Portanto, isso não me faz confusão. Eu acho que isso é fixe e faz parte do charme, acho eu. Sim, mas agora não tens ninguém. Agora não tens assim. Então não A tens. quente, a quente, a quente, não tens. Tens Quem é que uma vai ser rapariga para? com três dragões que precisa rapidamente Sim, sair de sim, onde está. sim, sim, sim. Vamos falar dela a Mas não, seguir. Ok, posso só fazer uma pequena pontezinha, depois pegamos quando formos a chegar ao Jon Snow, que é a Sim. questão da Melisandre. Primeiro, o Ser Davos, da maneira como soube das notícias, pareceu muito fraco. Estava à espera de uma coisa diferente. Mas em relação à Melisandre, é algo que não transparece para a série, mas que nos livros é bastante evidente. Ou seja, as visões que ela tem no fogo, ela nem sempre as interpreta da melhor maneira. Ou seja, ela vê é a mesma coisa que nós temos um sonho e cada um interpretar de uma maneira diferente. E ela tem muita fama de ver uma coisa e depois acontecer outra. Ela interpretar mal as visões. Eu quero dizer isto com o quê? Porque eu acho que ela se ter enganado, ou seja, ela matou a Shireen com a ideia de a Shireen vai dar poder ao Stannis. Mas, tal como o Jaqen disse no arco da Arya, uma morte paga-se com uma vida e vice-versa. Ou seja, eu acho que a morte da Shireen vai ter um impacto diretamente no Jon Snow e não no Stannis. Por isso é que o Stannis falhou miseravelmente. Ou seja, a Portanto, chegada da achas que a Melis. morte do Jon Snow é para compensar a morte da Não, Shireen? a morte da Shireen é para compensar o fato de Jon Snow ser trazido à vida novamente. É pá, não façam É isso. pá, não. Nada me desiludiria mais no Game of Thrones do que trazeria o Jon Snow de volta. Com Eu poderes mágicos da já te vou Melisandre. mostrar, eu vou, já vamos, quando chegarmos a falar de Jon Snow, vou alongar-me sobre isso, Ok, mas então vamos. não há qualquer hipótese de Jon Snow estar morto. Porque, Como mas eu não? acho que é aí Vitor, que os valores. Vitor, Vitor, Vitor, já Diz. desenvolves a teoria de Jon Snow. Vamos Ok. deixar o Jon para o fim. Ok. Vamos deixar o suminho para o fim. Pois, lá está. Vamos à Mãe de Dragões, Sim. à Daenerys. Ok. Mais uma vez me enganei, porque era esta a cena que eu dizia que ia ser o final Muito, da temporada. muito, muito rapidamente, porque pronto, Muito. foi pouco Eu o que resumo o que aconteceu. acontece daquele lado. Acho que o Varys vai sacanear o anãozinho quando deixar de precisar dele. Sim. E não faço puta ideia quem são aqueles senhores a cavalo à volta dela. Aqueles senhores a cavalo são Dothrakis. Que era Era do. do marido dela, do Sim, Khal Drogo. mas aparece assim São do os nada amiguinhos. e voltaram e estamos aqui. O dragão levou lá. Pronto, de várias coisas que não estão Ah, certas não tinha aí. pensado nisso, eu não fazia puta Várias ideia. coisas que não estão certas aí. Uma, não é o Khalasar. O Khalasar é o grupo dos Dothraki. Há vários Khalasars. Havia o do Khal Drogo, que era o maior Khalasar que havia. Aquele, supostamente, segundo os livros, é tipo o segundo maior Khalasar que existe no Vyzontraki. Portanto, são rivais. Não, sim, entre eles são sempre rivais, mas é uma espécie de... Desculpem o barulho do avião. Não, estamos em Lisboa. Vamos dizer que é um dragão que está a passar aí. É uma espécie de grupo sem rei, se é que me fazem entender, sim, que estava por acaso a passar ali. Não há, pelo menos nos livros, a história da Daenerys acaba ali também. Não há, pelo menos, nada que adiante que o dragão a levou até ali. É uma espécie de coincidência que acontece ali. E a ideia que dá é que o Khalasar identifica imediatamente a Daenerys e faz aquela coisa de, entre aspas, protegê-la e ao mesmo tempo mantê-la ali para ela não fugir. Por isso, é isso. É proteção barra intimidação. É uma espécie de regressar às origens da Dany. A ideia que dá é que, ok, ela vai agora juntar outra vez um Khalasar e o Khalasar vai se juntar aos Unsullied. Os Unsullied vão juntar todos os barcos e vai tudo para o Westeros. É um bocado essa ideia que eu... Okay. Não acharam o Drogon um bocadinho preguiçoso? Vistas bem as feridas que o rapaz tinha no lombo? Vi. Mas ele lambeu as feridinhas e tudo, não podia ter sido mais ali, sim, mas achei ali alguma preguiça. É pá, deixou descansar. Quer dizer, então o gajo... Primeiro, não sabes o que é que ele anda a fazer, porque ele não anda atado como os outros dois, anda a passear. Segundo, quer dizer, tu não sabes o que é que ele anda a fazer. Pode andar, lá está, a fazer o que o Theon vai fazer à Sansa. E terceiro, coitadinho, ele levou muita porrada no meio daquele estádio, portanto ele também precisa descansar. Mas aquele assado de cavalo devia estar bom. É, vários cavalos. E há outra coisa, ele levou o equivalente a cerca de meio Westeros para norte. Desde Marine até aos campos de Dothraki são para aí meia Westeros, é a mesma coisa que os do Dorne, quase mais do que King's Landing, sempre a voar. Ele é muito pior do que nós. Por isso é óbvio que o rapaz está cansado. Pois, ele deve ter feito, ele fez meio mapa para cima, portanto imagino. Sim. Então e os outros dois agora vão a cavalo buscá-la? Vão estar uma temporada inteira, não vão? Sim. Aquela cena dela deixar aqui o anel, é, tanto pode ser para eles dois agora encontrarem melhor, como pode ser aquela coisa de eu não estou comprometida, por isso não sou uma ameaça. Eu acho a maneira como eu interpretei era que estes gajos vão querer coisas de... Tipo, não vou ser assaltada. Ou seja, estes gajos não vão ficar com coisas de valor, ou não quero que eles achem que eu tenho coisas de valor. Percebes? Eu acho que ela pensou um bocado... Eu estive solteira e consegui arranjar um drogo. Um cal, aliás. Uhum. Se eu estivesse comprometida, eles não me iam ver dessa maneira. Por isso vou me manter disponível. Tu achas que ela reconheceu logo a tribo? Não descobriu a tribo, mas mal os viu, percebeu logo que eram de Dothraki. Ah, exato, ou seja, reconheceu. Ok. Claro, só poderia ser no povo todo montado a cavalo. Então só eu é que não reconheci os Dothraki. Eu também eles, vi eles vi não que quiseram, eram... Eles não quiseram mostrar particularmente muito bem as caras e assim, porque claramente não fizeram o casting dos elementos importantes daquele Khalasar. Tipo, sim, agora tem até abril. E então não quiseram comprometer, acho que foi por causa disso. Porque depois há aquelas mudanças em que tens um ator com cabelo comprido e depois tens um ator com cabelo curto e é uma confusão muito grande. Mas por acaso, olha para a confusão que é o Game of Thrones, eles só terem trocado o ator uma vez. Sim. É pá, tentar correr bem. Não foi só esse. Então não foi um, dois ou três. O Mountain já mudou duas vezes. Quem? O Mountain. O grandalhão que matou o... Ah, mas o Mountain só aparece a cara dele uma vez, acho eu, ou não? Porque não, ele antes andava sempre com... Aparece os três já. Ah, ok. Na primeira temporada é um, na segunda e na terceira é outro, na quarta e na quinta é outro. Ok. É como eu imagino sempre com aquele... Helmet, com aquele capacete, a cara dele não reconheci. Só mesmo o namoradinho da Daenerys é que mudou, acho eu. Será que Mountain é o Cavaleiro Dourado? Acho que me perdeste agora. O Cavaleiro Dourado, o que apanha a Cersei? Sim. Porque é grandalhão. Eu e acho não que se é. Cara e é zombie. Será que é ele? Não, acho que ele não é zombie, é só maltratado. Sim, mas está num estado tipo zombie. Mas estás a duvidar se ele é o Mountain? Sim. Eu acho que é o Mountain e acho que isso é óbvio. Só é óbvio que é o Mountain. Ok. Não. Desculpa, Manel. Pela altura só poderia ser. Claro, aquilo é o da Mountain. Sim, ele lembra-te que ele teve algumas cenas em que mostrava ele na oficina, entre aspas, do Maester a ser recuperado. Yeah. Mas pronto, estava lá deitadinho. Completamente hipnotizado. Está numa espécie de... Epá, eu acho que é muito Frankenstein aquilo. Os olhos, a cor da pele. Acho... Não sei onde é que a série vai com aquilo, mas pronto, é mais um aspecto, entre aspas, sobrenatural daquilo. Okay. Isso não está nos livros? Eu não quero jurar, mas tenho a certeza, tenho quase a certeza que não. Ok, ok. Tenho quase a certeza que acho que o Mountain tipo, sobrevive. É referido que ele tem mazelas muito grandes da batalha com o Oberyn por causa do veneno, uhum. Mas acho que ele não chega a recuperar, acho que ele não chega a ser funcional novamente, ainda okay. Nos livros. Okay, okay. Então tipo, fazem tipo um feitiço para ele só andar de um lado para o outro e cumprir ordens. Bem, Daenerys, nada mais? Não, acho que falta só o suminho, não é? Eu devo dizer, em relação à Daenerys, é só dizer que a série quebrou o feitiço de acabar alternado entre Starks e Daenerys. Pela primeira vez, não fico, deveria ter sido a Daenerys a acabar o episódio, mas com o arco do Jon só poderia ser com o Jon, não é? Mas sim. Teoricamente seria a Daenerys a acabar o episódio, por isso é que eu sempre achei que... Seria a última cena. Seria a última cena. É. Olha, nunca tinha percebido isso, que eles acabavam alternado. Portanto, para mim não me surpreendeu. Agora estou a ver e... Agora sim, agora que ele disse... Sim. Na primeira temporada é Dany... Era o que eu estava a dizer, ele é pior do que nós. Muito pior. Bem, Dorne, antes de irmos ao suminho, Dorne... Acho que podemos passar quase à frente, porque... Epá, pois, o que é que há para dizer sobre Dorne? Pronto. É de todas as histórias desta temporada, provavelmente a que me desiludiu mais. Sevilha é bonita. Muito, muito. Sabes porquê? Porque tu tens duas personagens que se metem num barco para ir buscar não sei quem, chegam lá, descobres três personagens incríveis. Eu gosto muito daquelas três irmãs que são sacanas como a merda. Descobres essas três personagens, há um face-off e de repente está tudo bem. Pronto, somos amigos, então podes levá-la. Ou seja, depois ela morre. Sim, mas lá está, porque as três personagens são fixes e arranjaram uma maneira daquelas três personagens fazerem merda com a mãezinha delas. Ou seja, não concordo nada. Aquelas personagens é que não são interessantes. Contigo, não concordo. Eu acho que aquelas três personagens são. Aquelas três são fixes, são aquilo. São tão más atrizes. Não tive aquela. Só maneira. Neste episódio, só a maneira como ela diz you want a good girl, but you want a bad pussy. A maneira como ela diz aquilo é tão má. Não sei. Eu gosto muito das personagens. Eu gosto muito das personagens. Minimamente. Acho que, mas tenho pena, és o primeiro a dizer isso aqui no podcast. Ok. Eu tenho pena. Eu tinha que vir por alguma razão. É hilária. Sim. É hilária, é bastante interessante. E o plano dela é bastante interessante também. Nota-se que joga num nível diferente de todos os outros, mas... Não teve o impacto que deveria ter, porque tudo o resto foi muito pouco interessante. O Jaime teve a pior temporada desde sempre. Concordo. Uhum. O Bronn não salvou a situação. Concordo. As três são muito más. Não concordo. O príncipe, o Durant, não, apareceu para aí duas ou três vezes. Não teve o protagonismo que deveria ter. A miúda morre, ou pelo menos presume-se que morre, sem que nós nos tivéssemos afeiçoado a ela minimamente. Mas aquela conversa é incrível. Aquela conversa no fim. É muito bem. Bem feita, mas depois despacha, não é? Epá, quer dizer, se nós formos ver isso em relação às personagens todas do Game of Thrones. Sim, é isso que acontece. Sim, eu tenho que confessar que eu gosto daquelas três miúdas, mas eu concordo contigo, Vitor, que a personagem que mais me fascina ali em todo o universo de Dorne é aquela Littlefinger com uma vagina. Pá, ela fascina-me porque tu nunca sabes o que é que ela vai fazer, nunca sabes que lado é que ela está, nunca percebes as intenções dela, portanto ela não é óbvia. E por isso é que eu acho que aquilo é muito bem feito, é muito fixe. É de longe a personagem que eu mais gosto daquele lado. E porque, como eu gosto dela, provavelmente vão despachá-la na próxima temporada. Querem ir a Sevilha? Bora à Sevilha. Bora à Sevilha. Vítor, bora à Sevilha. Fazemos assim, vamos a Sevilha aos três e todas as três irmãs que encontrarmos ficam para mim. Não. Porque sou o único que gosta das três irmãs. Não, não, não. E daí? Não, podes ficar. Podes ok, ficar. Combinado. Bem, vamos então à parte final deste episódio. O Jon Snow morreu. Ok. Foi morto. Posso começar? Eu é só porque eu quero ouvir o Vítor depois. Okay, o Vítor claramente sabe cenas. E eu sou só um fã da série, não faz puta ideia, que está a acompanhar à medida que as coisas acontecem. Espera aí, o Hugo Rosa gostou disto? O Hugo Rosa gostou. Ah. Não estava à espera. Okay. Foi surpreendente. Aliás, ele diz que viu um mini spoiler e que já sabia o que ia acontecer, mas que não estava à espera, em termos narrativos, que aquilo acontecesse. Eu fui totalmente apanhado de surpresa. achei que a personagem ia ter narrativamente uma importância muito maior e que havia coisas que eu queria que ele fizesse. Sim. E havia lados da história porque eu queria que acontecessem. Nomeadamente aquela teoria que eu adoro do anão, a Daenerys e o gajo serem os três irmãos. Eu gosto dessa teoria, apesar de ser a teoria da net. E a sensação que eu fico é... Foi o único momento, verdadeiramente, Game of Thrones a que nós nos habituámos, foi a morte do Jon Snow. Porque é o único momento na temporada inteira. Nós passámos este podcast todo e já vamos com 40 minutos. Sim. A dizer, foi bem montado e chegámos lá e já estávamos mais ou menos à espera. Mas não sei este quê. Não. Este foi Pimba. O único que é totalmente inesperado e que é bem feito à mesma. Sim. E eu, por todos, como guionista, como profissional de televisão e como amante do Game of Thrones, eu espero... E com babysitter. E com babysitter. Eu espero, e rezo a todos os santinhos do guionismo e da narrativa, que o gajo fique morto e que não se levante e que não fique um zombie ou que a Melisandre não queime ninguém para o gajo se levantar. Uhum. Mataram-no. Assumam e sigam a história com isso, que esse é que é o grande prazer que me dá a ver Game of Thrones. E com isto, passo a palavra ao Vítor, porque o Vítor tem cenas para dizer sobre a morte de Jon Snow. E o Vítor vai fazer um rebuttal do teu... Olha, sim. Eu, se fosse a ti, não apostava nem 5 cêntimos nisso. Simplesmente isso não vai acontecer. Jon Snow está vivo, de certeza absoluta. Passo a explicar porquê. Primeiro, nos livros não se sabe mais do que isto. Os fãs estão há 4 anos a pensar se o Jon Snow sobrevive ou não. Mas e há muitas teorias. Muitas teorias. Que irá acontecer. Há quem diga que ele vai entrar em modo warg para o Ghost. Há quem diga que ele vai tipo tornar-se num White Walker. Há quem diga que ele vai ser ressuscitado pela Melisandre, como foi... Não sei se lembram da Irmandade Sem Bandeiras. Estamos com dificuldades em ouvir o... Ressuscita lá em o Vítor também, Vítor. O líder deles foi... O líder deles, da Irmandade. Vítor, estamos com dificuldades. É pá, logo agora que ele ia dizer tudo, já viste? Parece propósito. Logo agora que ele ia dizer tudo. Vítor... Estão a ouvir agora? Agora estamos. Desculpem. O líder? Vocês lembram-se do Irmandade Sem Bandeiras? Uhum. Havia o líder que foi ressuscitado cerca de 4 ou 5 vezes pelo Thoros de Myr, que era também um padre da religião da Melisandre. Sim. Por isso, a série já nos mostrou que isso pode acontecer. E a morte da Shireen é exatamente o poder que a Melisandre, sem querer, invocou para poder ressuscitar o Jon Snow. O Jon Snow não pode morrer porque? Se não for por todas as razões e mais algumas, que seja por causa da paternidade dele. Eu já falei isso aqui no podcast. Para manter a teoria viva. Vocês estão a ouvir, certo? Sim. Estás a falar da paternidade. Ou seja, há um dos maiores pontos de foco de suspeita que há na série de teorias de fãs é sobre a paternidade de Jon Snow, e há uma teoria muito, muito forte e que é absolutamente importantíssima para a personagem e que muda o seu destino. Ele morrer sem se confirmar isso, ou sem que essas teorias tenham um impacto direto, porque para isso ele tem que estar vivo, não faria sentido. E Jon Snow é demasiado importante, foi demasiado desenvolvido na história para morrer. Eu vou só dar-te um novo dado. O David Nutter, o realizador deste episódio, confirma a morte do Jon Snow. E o próprio Jon Snow, viu uma entrevista com ele hoje à tarde. O Kit Harington. O ator confirma. Quer dizer, pode ser tudo jogada para tu não estás claro, a ver aquela claro, presa, claro, mas claro. O próprio ator disse: eu não tenho qualquer tipo de contrato, eu não tenho mais episódios, eu não vou aparecer na 6ª temporada. Ponto final. Ou seja, eles estão, pelo menos em termos de mídia, uhum, a não deixar qualquer tipo de esperança. Exato. Percebes? Claro, como tu sabes, os contratos podem ser... Um contrato por 2 temporadas já, por isso. Epá. Mas é assim, não, eu vou ser muito honesto. De todas as mortes que eu vi Porque é assim, é a mesma ideia do Tyrion. Toda a gente está com um imenso medo que o Tyrion morra. Há coisas que o George R. R. Martin não pode fazer. Ok, sim, que eu compreenda que a série queira fazer, eu até compreendi, mas nem isso. Não há razão para isso, porque há um desenvolver de um arco. Pensem em tudo que o Jon Snow já fez na série. Cortá-lo seria... deixávamos de ter Night's Watch, deixávamos de ter ligação direta com os White Walkers, deixávamos de ter ligação com a Melisandre, que agora está lá, deixávamos de ter ligação com o Sam. Ou seja, A não ser que levassem o Sam para um estatuto de personagem principal. mas vou-te ser honesto, todas essas narrativas dá para tornar interessantes sem o Jon Snow. Não sei. A Mas história, todas as pessoas têm é ele boas que as histórias, liga. depende de como são contadas, não é? É ele que as mantém coesas. Em relação àquilo que eu estava a dizer há pouco, sim, eu acho que a Melisandre, com a morte da Shireen, que é tipo um sangue real, despertou um poder que terá um impacto direto em Jon Snow. Acho que é uma coincidência muito grande ela ter feito aquele sacrifício, o Stannis ter morrido na mesma, ter tudo acontecido mal, e ela chegar no momento, tipo, no, ela chegar momentos antes do Jon Snow ter aquele episódio. Acho que seria. Deixa-me fazer-te uma Sim. pergunta, desculpa, Vitor. Tu não quiseste dizer a teoria, ou pelo menos não o explicaste há bocado, exatamente o que é que tu achas que o Jon Snow, de quem ele é filho e o que é que ele vai ser. Eu suponho que o que queiras Sim. dizer é que ele é candidato ao trono, ou seja, ele tem sangue real, também de alguma maneira. Porque é que tu achas que a morte da outra Sim. miúda, porque é que tu achas que a morte da outra miúda ajuda? Porque, tal como a série já provou, o sangue real tem um poder exacerbado. Ou seja, a última vez que ela tirou o sangue do miúdo, das sanguessugas, o Joffrey morreu. Ou seja, o sangue real tem mais poder ainda do que o sangue normal, que uma oferenda de sangue normal ou de fogueira normal. Sim. E para ressuscitar alguém importância de Jon Snow, Sim, a daí a importância teoria, dele, sim. para ressuscitar alguém com a importância de Jon Snow, é fundamental que seja tipo, haja uma oferenda de igual valor, daí a Shireen. Por isso, tipo, Portanto, a Shireen é tipo um é um surpreenderia adiantamento. muito. Vitor? É uma espécie de. É como o check-in diz, tipo, Sim. sim, estás-me a ouvir? Sim. Sim. Raspa. Ok. Tal como o check-in disse nos Faceless Man, é preciso haver uma morte para se dar vida, e é preciso haver vida para se dar morte. E eu acho que a Shireen é a peça de puzzle que encaixa aqui. Foi preciso a Shireen morrer Morrer? Sim, para o Jon Snow Stannis agora não ajudou. sobreviver. Ao Stannis não ajudou nada. Pois. Aliás, ele perder os homens, perder a mulher, não se perdeu grande coisa, e depois perder a batalha da maneira tão. Tão rápida, tão Da maneira desonrada, que tão. perdeu, Horrível. só pode. Aquela morte da Shireen tem que ter uma consequência. Tem que ter uma consequência, e a consequência só pode ser Jon Snow. Ok. Portanto, Jon Snow irá ressuscitar. Eu gosto de ouvir o Vítor, mas continuo à espera que o gajo não Sim, volte e sim, sim, sim, sim. que isso sirva de outra maneira qualquer. Era cobarde. Epá, era, porque vou-me afastar do que o Vítor disse, até porque gostei de o ouvir e acho Sim. que a teoria faz sentido. Mas Sim. afastando-me disso um bocadinho e sendo um bocadinho mais pragmático e frio, se isso acontecer, a força que tem morrer uma personagem importante no Game of Thrones muda completamente. Percebes o que eu quero dizer? Tu Sim. deixas de acreditar de ah, qualquer um pode morrer, eu vou perder as personagens que eu gosto. Mas eles depois usam uma espécie de Lazarus Pit e Sim, pronto. pronto, e depois é isto e ok, ele salva-se. Percebes o que eu quero Sim, dizer? Eu percebo gosto muito totalmente. mais de uma teoria do gajo passar para dentro do lobo. Do lobo? Eu gosto mais de uma teoria assim do que propriamente. Pronto, então vai, a Melisandre estala os dedos e ele levanta-se. Isso poderia ser, mas na série. Sim. Estamos com problemas em ouvir o Vitor. Com problemas Desenvolvem a sérios. capacidade que o Jon Snow tem de fazer work. No, na, na, nos livros, todo, nos livros. Sim, Vitor. Estás-me Estamos-te a ouvir a agora. ouvir Sim, agora? sim, sim. Hello? Sim. Sim, desculpem. Nos livros é desenvolvido que todos os Stark têm capacidade de fazer work, de entrar na cabeça dos animais. Sim. Mas na série isso não é desenvolvido, só é desenvolvido o Bran. O Jon nunca deu provas disso, por isso, em princípio, não irá acontecer. Ok. Mas em relação a isso que estás a dizer, eu acho que não tira. Sabes porquê? Porque, por exemplo, se uma personagem em King's Landing morrer, eu não vou acreditar que um padre da religião consiga ressuscitá-lo. Sim. Se o Tyrion morresse, não acredito que houvesse uma fantasia qualquer, uma bruxaria para o trazer à vida. Estamos a lidar com uma zona com personagens muito específicos. A Melisandre tem aquele poder, o Thoros de Myr só tem aquele poder também. São personagens que têm que estar naquele local para aquilo acontecer. A magia é muito bem explicada na série e nos livros. E não abusam. De uma coisa, isto até foi referido no último episódio da cabeça. A Melisandre tem um master plan que pode ou não passar pelo Stannis. A Melisandre não tem qualquer master plan. A Melisandre é uma espécie de... É a mesma coisa que tu teres acesso ao futuro em flash e teres a tua interpretação. E infelizmente a Melisandre não é tão inteligente como ela gostaria de ser. É importante para nós e ela dá sempre aquela imagem de muito segura, mas na verdade ela não é assim tão. E a verdade é que o Stannis acabou por provar isso. Eu concordo contigo que ela é capaz de não ser tão inteligente como ela própria acha, mas ela tem uma motivação. Ela quer ser uma Cersei, ela quer ser uma rainha do reino, portanto, seja de que maneira for, seja com quem for, ela quer chegar lá, custa o que custar. Eu acho que essa é a motivação dela. Não, eu não acho que ela tenha esse tipo de motivação. Acho que ela é a típica fanática da religião. Acho que ela não tem ambições desse tipo. Acho eu que não, porque se ela tivesse, ela podia se ter aliado a personagens mais importantes durante a história toda. Mas lá está, não é tão esperta como ela acha que é, e eu sou errado. Não sei. Acho que a ambição dela é mais a nível de religiosa, servir o Deus dela. Mas já que estamos numa de finalizar a história em relação a isto, eu devo dizer que, no geral, esta história desilude-me um bocado. Porquê? Vocês lembram-se que na quarta temporada, quando acabou, e a Melisandre diz, há uma guerra muito mais importante a ser travada no norte. É para lá que nós temos que ir. E perdoou e diz para... Pronto, e eu interpretei do tipo, ela sabe que vem aí os White Walkers, mais do que os Wildlings, ela sabe que o perigo vem do norte. E se eles sabem, e se ela sabe que os Wildlings estão a fugir por causa dos White Walkers e etc, etc, etc, tudo aquilo foi esquecido pelo Stannis. Ou seja, o Stannis pôs na cabeça dele, vamos recuperar os reinos. E de repente os White Walkers foram esquecidos. Completamente. Não, eu não sei se concordo contigo por uma razão. Eu acho que o objetivo era unificar os povos todos ali, que é para quando vierem os outros. Ou, percebes o que eu quero dizer? Ou seja, acho que o objetivo era pôr tudo em ordem e o gajo ficar rei, para depois os reinos todos juntos defenderem a muralha. Percebes o que eu quero dizer? Acho que era por passos, acho que tenha sido esquecido dessa maneira, acho eu. Mas ele. E concordo contigo, acho que faz sentido, mas nunca foi abordado por ele. Tipo, nunca foi dito, claro. Nunca foi dito, eu quero ser rei para depois voltar a lutar, o que é importante. Não, ele só quer ser rei, ponto. Sim. Porque é meu direito. Porque ela é que estava preocupada com depois esse segundo passo da cena, com o futuro da coisa. Mas abre. Acho que este final abre uma hipótese da sexta temporada não ser tão chata como a quinta. E acho que foi necessário a quinta ser assim para que a história pudesse avançar. Agora, não sei se isto fez sentido. Sim. Mas achas que a sexta vai ser mais acelerada? Vai ser mais ritmada? A quarta foi o que foi, porque a terceira foi o que foi. Ok. Ok. Não. É válido. A terceira foi mais lenta também. A quarta foi cheia de episódios marcantes, porque a terceira teve episódios secantes. Sim. E foi episódios de construção e foram necessários. A verdade é que nós estávamos à espera que. Ao quarto episódio a temporada arranque, mas a verdade é que esta temporada só arrancou ao sétimo. Sim. Ou oitavo, aliás. Eu sou da teoria de que os quatro primeiros episódios foram parar à net pela própria produção, para não perder espectadores. Sim. Não era a primeira vez. A Showtime faz isso regularmente, por exemplo. Sim, e há várias séries que estão... A Supergirl, por exemplo, o piloto, foi parar à net de propósito, acho eu. Em retrospectiva, a qualidade daquilo está muito boa. Sim. Em retrospectiva parece-me óbvio, porque... Yeah. Se fosse a ver os primeiros 5 ou 6 episódios de semana para semana, teria sido uma teca descomunal. Yeah. Mas assim, sim, em retrospectiva faz todo o sentido que tenha sido. Acho que eles próprios perceberam antes de toda a gente que se calhar aquilo precisava de um boost para manter o pessoal interessado. Sim. Uhum. Bem, está na altura de terminar a primeira temporada. Tu pega nisto, porque senão ficamos aqui até abril. Pois é, já estamos com 50 e... 4. Maior episódio de sempre. É pá, claro, season finale tem que ser. Vitor, muito obrigado por teres vindo a todos estes podcasts. Ora, essa, não ter conseguido arranjar maneira de vir a mais ainda, mas esperemos que para o ano Sim, vai dar. já esteja mais tudo assente aqui Vai dar. por terras. Bem, Guilherme, tu o que é que andas a fazer? Andas a escrever para o inferno? Escrevo o Inferno, Sim. o programa do Canal Q. Escrevo e protagonizo o Graças a Deus com o Sim. programa de stand-up comedy no Canal Q. Sim. E Que estou grava todas as terças à todas as noite, terças-feiras à noite no Lisboa Comedy Club, que é ali na Duque de na Duque Lolé, Lolé, com entrada gratuita. com entrada gratuita. Sim. E estou a fazer o curto-circuito, ou o CCL Stars, na SIC Radical. Podemos chamar-lhe de curto-circuito? Podemos. Porque eu Podemos. nunca Porque é uma percebi, marca, não eu vale a nunca pena, não percebi a é? mudança de nome. Porquê é que não revertem para curto-circuito? Epá, Faz todo sentido que seja curto-circuito. Digo-te assim, Manel. Nunca se sabe o que é que pode acontecer em setembro. CCL Stars é muito grande. Prometo duas coisas para o curto-circuito em setembro: casting? uma nova imagem. Não. Ok. E que o John Snow está morto. Daqui a um bocado vai ser CC Dancing with the Stars. É, Olhem o que eu estou a dizer. Sim, Só não é ainda. porque eu apresento aquilo, e não quero dançar. Ainda contratam a Cristina Ferreira, assim que ainda contrata a Cristina Ferreira para a maior transferência de sempre na televisão portuguesa. Olha, Manel, muito obrigado por me teres convidado. Espero que Sim. eu tenha trazido algum tipo de Ah, claro. Nerdice, de seriedade e de Sim, humor a este programa. E, sim. Vítor, gostei muito de conhecer e gostei muito de conversar contigo. Obrigado, igualmente. Eu quero só fechar esta cabeça, né, por fazer alguns agradecimentos, porque foi uma jornada difícil. Primeiro, Edgar Ascensão, ele desenhou-nos a nossa capa e a nossa imagem da cabeça do Ned, que é fantástica. Passem pela página Postas Caseiros, ele tem muita coisa boa. Vitor, conhece o trabalho dele também. Claro, eu tenho alguns encomendados já. Exatamente. Ele é um fantástico, fantástico ilustrador. Segundo, aos nossos colaboradores habituais, Vítor Rodrigues, Linor Pinto, Marta Gomes da Silva, Ricardo Rodrigues, do Espalha Factos, e a Filipa Mota, também do APS Portugal. Terceiro, aos nossos convidados especiais, Luís Franco Bastos, Diogo Faro, Hugo Rosa, Luís Filipe Borges, Susana Romana e o marido dela. Não, o Jorge veio cá, ela não queria deixar ir às putas. Guilherme Fonseca, muito obrigado por terem estado cá. Quarto, à Rádio Zero, que nos cedeu este espaço absolutamente magnífico para fazer esta merda. Em particular ao João Vargas, o diretor de programação da Rádio Zero, muito obrigado pela paciência. E em quinto, a vocês, 300 e à hora de gravação, quase 50 fãs, 350 fãs da Cabeça de Nerd, que todas as semanas acompanharam este episódio e descarregaram todos os episódios. E também aos que, não acompanhando todas as semanas, descobriram isto, estão a fazer maratona da quinta temporada e estão a ver os episódios intercalados com esta porcaria. Olá, pessoas que estão a ver-nos em 2016. Olá, pessoas! Portanto, muito obrigado. Também foi para vocês que fizemos isto. E pronto, a cabeça do Ned. Eu até disse que temos todos os episódios no iTunes, mas não sei se vale a pena, porque pronto, este é o último. Pronto. Portanto, portanto, vais acabar nesta nota positiva, vou não é? acabar nesta nota positiva. Ok. Cabeça do Ned, foi. Pronto, foi isto. Foi isto. Portanto, muito obrigado por terem estado desse lado. A pilinha do Theon. A pilinha do É o Theon. nome que isto vai ter para o ano, não é? Não, não. Ah. Já teve no episódio anterior, não vai ter para o ano. Tá bom assim, tá bom assim. Ó, Manuel, já agora deixa-te peraí, também. não, agora não dá. Foi a última cabeça de net. Não, vá, vamos cortar o Ai, genérico. Que não, eu estava no Pronto. genérico final. Não, diz. Não, só quero Diz, despedir vamos tornar isto um bocadinho mais longo, força. Não, só quero despedir as pessoas e obrigado a ti por me permitires falar de algo que eu gosto tanto e por me deixares falar demais às vezes. Mas pronto, espero Não, é que os teus comentários se sempre adicionaram alguma coisa a isto. Portanto, ah, tá bem, mas às vezes falo demais e tu não me calas. Não, tu és que és um porreiro. Querem que eu saia para vocês comerem? Para o ano, não. todos outra vez, é isso que interessa. Não, para o ano vai correr melhor, certamente. Vamos ter mais 10 episódios. Portanto, vamos ver se voltamos para o ano. Volto, com certeza. Sim, quase de certeza. Foi a última cabeça de Ned. Até para o ano. Tchau. A cabeça do Ned vai regressar.